Condenados à morte muito antes de nascer por uma sociedade desumana e covarde. Vão vagando pelas ruas da grande cidade, sem esperança e futuro, só querem sobreviver. Se o menor que cheira a cola às vezes não quer se drogar, a maldade está nos olhos de quem não quer enxergar, que cheiram pra esquecer. Esse mundo sombrio, prisioneiros do ódio, miséria, fome e frio, vivendo pelas ruas seu menor valor, até que a bandidagem chega aí e faz doutor. Com o ferro na cintura e o terror na mente, agora sou mais eu, mas nada é diferente. Banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos, banidos, banidos da sociedade. Dignidade nunca conheceram, aproveitando restos nunca terão chance de melhorar. E cresce o medo da vida, o parceiro presente, justiceiro na vida, a morte para no ar. Vagando pelas ruas seu menor valor, até que a bandidagem chega e lhe faz doutor. Com o ferro na cintura e o terror na mente, agora sou mais eu, mas nada é diferente. Banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos, banidos, banidos da sociedade. Esse mundo sombrio, prisioneiros do ódio, miséria, fome e frio, pagando pelas ruas seu menor valor, até que a bandidagem chega e lhe faz doutor. Com o ferro na cintura e o terror na mente, agora sou mais eu, mas nada é diferente. Banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos da sociedade, banidos, banidos, banidos, banidos da sociedade.